Salvador, bom dia, 6251, pronto. Bom dia, 6251. Autorizado a linha de decolar da pista no zero, vento calmo, ajuste no 015. Autorizado a linha de decolar da 10. Meu 251, decolado aos 38, chame agora o controle Salvador em 119.8, bom voo. 119.8, meu 251, graças.